carrega história que a vida me contou. Enquanto muitos não chegaram nem a crescer, eu tô aqui firme aprendendo a viver. E sonhos partirem antes de se formar, sorrisos que o destino fez calar. E eu com meus cabelos prateando no espelho, agradeço a Deus porque ainda estou inteiro. Obrigado, Senhor, por cada amanhecer, por cada ano a mais, por poder envelhecer. Tem gente que nascendo nem falou e a vida levou, sem chance de sonhar ou de amar. Obrigado, meu Deus, por mais um entardecer, por cada dor que veio só pra me fortalecer. Se a idade chegou, é por milagre que ficou. Eu tô aqui, vivendo o que muitos não viveu. De que a vida não falha. Quem passou dos 20 já venceu demais. No mundo onde tantos se vão cedo demais. Então não lamento os anos que passaram. Celebro os dias que ainda me esperaram. Se tô aqui é porque Deus permitiu. E cada dia é um presente que me deu. Vou perguntar um caso. Obrigada, porque ainda estou em teu. Obrigado, Senhor, por cada amanhecer, por cada ano a mais, por poder envelhecer. Tem gente que nasceu, nem cresceu, já morreu e eu tô aqui, vivendo tudo que valeu.